Gol 1097 ao controle. Brasil 9097, Brasil. Cícero 2685, alterna 3325. 2853325, gol 1097, obrigado. E 5487, boa tarde, na chegada da mãe, desça até o 060. Zero 77, tell the ground. Hi, 077, good afternoon. Could you please state the runway and use and the departure? Affirmative, the departure is Momo and Gebit translation. And it's a little bit early because your estimate time of departure is 2025. So the flight plan is going to be available 30 minutes before the estimated time of departure. Condo 277, all right. Thank you. I'll expect no more. And you get a transition. I'll call you 30 minutes before. Roger. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Deu 10, 160 graus, 89, tão 3217. Livre, né? Decolar 10, tão 3217. 1869, tá a 15 milhas, 16 milhas de duna. Resta uma navegação na proa de duna. Redução para 1909. E deixa para 4000. Proa de duna, 4000 com 169, com 869. Controle 35364 com referência para devolver para o externo. Equipe 5364 autorizado. Voo do externo, 35364. Gol no 869, desça para 3000 pés. É, 2000 pés, gol 869. 2000 pés. Equipe 5364 com referências no solo, desça para 1700. 1700, gente, 35364. Trip 5487, desça para 4000 pés. 4000 pés, 487. Quilo Serra Lima, reposta precisando 2500. Obrigado, bom dia. Atari Tango Uniforme sobre Recife, na frequência 2085, alterna 3325. 2085, 3325. 3325, vai ser muito fácil. Com a 206 na chegada Mari, desça 050, redução para 250, nossa. Redução para 230, nossa. 230, 3487. 9 limite será a magnética 120, provavelmente irá ultrapassar o localizador. Dois 17 decolou os 39, chame controle em 119 decimal 35, boa tarde. 935, obrigado, boa tarde. Cara. 109. 210-547. O azul com a 206, que são para 2309. Gol 869, desça para 2000 pés, autorizado ILS, que tem reporte localizador. 2000 ILS, que você chamará o localizador, mais não. Lima Tira 6, frequência livre. Salvador, trans 3217 na DAEL, uma boa tarde. Eu 3217, contato, radar, sou 0360, saída da DAEL. 360, DAEL. O Mike Echo Delta, reassuma navegação na proa de Duna. Gol 1869, redução para 1-8-0. Reduzindo, gol 869. Obrigado, nosso sinal visual, 35364. 5364, torre 18.95. 18.95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Trip 5364, na final da 10, baixar travado. O Trip 5364, avistado, tem pouso livre, pisto no 0, 150 graus, 89, 5364. Livre pouso na 10, Trip 5364. P5487, iniciar redução para 1909. Para 190, 5487. Azul 4206, redução para 21909. 210, 4206. 9, em coordenação do tipo de solo, entrou para o táxi, chegou no 9. Alfa Charlie, como foi estimado para pouso? Na 6210, boa tarde, na chegada Mari, desce até o 060. Manter a chegada inicialmente ao número 5 na aproximação. P5487 desça para 3.000 pés, o ajuste 1.094. 3.014, 5487. 1.869 estabilizou? Afirmo, 869. Torre 1.895. 1.895, 869. Torre Salvador, boa tarde, 1.869, 2 milhas de terra. Boa tarde, 1869, continue aproximação, pista no 0, vento 150 graus com 89, informarei pista livre, gol 1869. Queira se escutar, 1869. Checo Delta, se consta de manter velocidade até o externo. Sim, estou mantendo. DP 5487, licença para 1709. 1970, 5487. Cinco, três, meia, quatro, solo, os 43, libera a direita, solo, 1209. 209. Checa o trem pouso livre no 0, 160 graus, 89. Livre o pouso, pista 10, está baixado o trabalho, 869. Acompanha a série do feedback. Gente, se o avião for da passarela, está visual. O 35364 aí vai aguardar para ingresso na parte 3. Afirmativo, é uma TR também, mas é da passarela. Logo 1, levando a nossa para o táxi, TOD 1.86, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 1.169, táxi via Tati 1, Índia, ponto de espera 1.0, torre 1.18, decimal 9.5, ajuste 1.0 no 4, boa tarde. Tati Índia, ponto de espera 1.0, 2.95, gol 1.169, obrigado, boa tarde. Para o ingresso no pátio 3, eu tripei 5.364. 5364, posição 4 no pátio 3, atento somente à TR da passarela. Sim, viu a TR, engraçando com cautela no pátio 3. Pátio, passarela 2, 64, autonomia de 5 horas até na Brasília. Redução para 1909, retoração para sequenciamento, irá manter a presente proa, o limite ao localizador. Edu 190, bater a proa, limite ao local, Edu 14 a 6. Ele 14, tá visual Congo, vai segui-lo. Os ataques, quantos para 18,95? O Mike Echo Delta está estabilizado. Mike Echo Delta, mantendo a velocidade até o externo, torre 1,9,95. 18,95, mantendo a velocidade até o externo, Mike Echo Delta. 3,217, chama Recife, na frequência 1,2685, alterna 1,3,385. 2,685 e 3,325, portanto 3,217, bom, e na curta final, modificar e prosseguir para no 7? Afirmo. Tente, reporte no ponto ideal para modificação e prosseguir pista no 7, o Mike Echo Delta. Passando ideal para prosseguir para o no 7, Mike Echo Delta. 1,869, Solos 4,6, libera a direita, chame Solo em 1,219. 1,219, 1,869. Para Salvador, boa tarde, gol 1,169, quando espera no 0 pronto. 1,169, boa tarde, ali mantém inicialmente pista no 0, 1,169. Ali mantém no 0, gol 1,169. Já complementando, a pista está liberada, autorizada a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1,60 graus, 8 nós, gol 1,169. Autorizado a alinhar e decolar, zona 0, gol 1,169. Ciente, mantém o ponto de espera, 2,2,3,1, boa tarde. Passaria do 2,2,3,1 ali, mantém? Pista 1,0. O tráfego está aproximando na final, o helicóptero vai remeter na DA e prosseguir para 17. Ali mantém 1,0, 2,2,3,1. Pista para 2,000, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, está 5,6 milhas, deu até 7,2, integrar como número 3 na aproximação. Gente, é 270, só por 87, 4,206. Delta vai ingressar a base para 1,7. Gente, Mike Echo Delta, reporte final, vento 1,60 graus, 8 nós, pista no 7, Mike Echo Delta. Reporta final, Delta. O 487 estabilizou? Afirmo, o 487 nesse momento. Corre 1,95. 1,895. Azul 4206 está para aproximação, o integral tráfico está 5,2 milhas, com grau de 1,150. Reduzir, 4206. 7. Não vai dar a checada, C487. Mike Echo Delta na final para 1,7. Mike Echo Delta tem livre pouso, cabeceira 1,7, 1,50 graus, 8,9, informe solo controlado, Mike Echo Delta. Vamos lá no solo, Echo Delta. 2190, desça para 2010, o ajuste permanece, está autorizado e ele tem que ter reporte localizador. Autorizado, descida para 2010, com 1014, autorizado, interceptar o localizador, Xané. ISO 90, boa tarde na chegada Mário, desça até o 050, a sua identificação. TPC-487, baixa travada. Livre pouso no 0, 150 graus, 89, 5487. Exato pouso, TPC-487. Boa tarde, contato radar, subindo para o 180, perfil da MOMO. 180, perfil MOMO, 1230, anda para a Fredo. Controle é o 1169? 1169, prossiga. Se é possível coordenar com o centro, nós fazemos a rota via Confins? Rota via Confins? Isso, a gente está fazendo via litoral. Sim, iremos coordenar com o centro. Muito obrigado. Faz o 4206, estabilizou? Estabilizou o 4206. Estou em 1895, bom ponto. 1895, ó. Diz que Yankee Uniforme confirma o destino? A rota até a transferência de comunicações. Muito grato. Então, quando a gente transferir, eu solicito mesmo. Obrigado. Direita, corredor Axé, controle Salvador 1, 19.35, Torre 1, 8.95. Tassiana 0113, Luiz Quiosca, Uniforme. Luiz Quiosca, Uniforme, confirme que é o BN. Passa 2231, voltado? Siga. Sempre possível coordenação junto ao Centro Recife, gostaríamos que de voar na Praia de Barreiras. Vamos coordenar com mesmo. Obrigado, 2231, passareto. Sinal, reporte táxi, Luiz Cássio, uniforme. Salvador, batalha, azul 4206, final, baixar, checar. Boa, continue a aproximação, guarde pista livre, 1-50, graus 8-9, azul 4206. Gente, guarda a pista livre, 4206. Trip 5487, solo 54, libere a direita, chame solo em 1-219. 219-5487. Dentro da barreira, 2231, na passarela. Toma o 487, livrando pista. 5487, parte de alfa, quilo, parte 3. Zero. Livre pouso na 10, azul 4206. Do 1169, chame Recife da frequência do 2685, alterna 1-3-3-2-5. Excepto local, o ILS, o Xanero 6210. 6210, complete a aproximação final e torre 1-9-5. 1895, obrigado, boa Páscoa. Igualmente, bom pouso. Gol 1169 ao controle. Prossiga. Sigo 1169. Também Recife na frequência do 2685 e alterno 3325. 2085, 3325, obrigado, boa Páscoa. Igualmente o convô. Luiz Casca Uniforme, prossiga. Livre, reporte para ingresso na pista, Luiz Casca Uniforme. Bom dia, 4206, solo 56, libere a direita, chame solo 1219. Libera a direita 219, a do 4206. Salvador, muito boa tarde, é o Xanar 6210, passou e LF passado na base. Boa tarde, tem pouso livre 10, 160 graus 89, o Xanar 6210. Pouso autorizado, o Xanar na pista 10. Alfa Juliette, Azuca 201. Oscar Uniforme autorizado de ingresso na 17, reporte alinhado pronto, Whisky Oscar Uniforme. Zona 0, prossiga na descida para 2.000 pés, o ajuste na 015, está autorizado o procedimento, reporte localizador. 2.000 pés, requinte contrarei estabilizado para 3.090. O Xanema 210, solo 58, libera direita, chame solo em 1219. 219, liberando a direita, o Xanema. Salvador, muito boa tarde, Oxaner 62, 10. Oxaner 62, 10, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o gate 04, Oxaner. Decolou 20 horas, chame controle em 119.35 até a volta, o Whisky Oscar Informe. Óbvio. tarde, eu estou aqui de fora. Patango, isso que eu acho que eu uniforme, Mateiro Mil Pés, não cuida assim. Pista vista, tá 3190. 3190, torre, 1 noite, decimal 95. 95, boa tarde, tá 90. Transferador, boa tarde, tá 390, final da 10. 3190, boa tarde, continua a aproximação 10, informe checado, vento 170 com 8 nós, tá 3190. Pode trabalho, tá 390. Então 3190 tem pouso autorizado, 90, 170 graus com 8 nós. Depois, 390. O 1166, sua indicação na chegada da Mari, desça até o 060. Paredo 223 no controle. Transfira 231 na sua escuta. Vai chamar a Recife na frequência 1288. Caso perca a falha de comunicações a 130 milhas afastado de Salvador, chame na frequência 124.55. Agora Recife 1288. Caso negativo, a 130 milhas de Salvador, vai chamar 12455. Se perdemos contato em 1288. Obrigado e boa tarde. Tarde, bom. pode voar a duna, tá? Beleza, você tem a visibilidade de retorno. 3560 autorizado. É, pode descer para descer? Afirmativo, ajuste 905. Confirme para o som. Autorizado, chame táxi 699. Quiosque uniforme, frequência livre para coordenação de tráfego. Tem 3190, sala 08, libera direita, chame solo, frequência para 219. 319-3190, obrigado. Nada. E voador ou gol, o 9166? O 9166 autorizado. Muito obrigado. Conta 3190, livrando a sua escolha. Prossiga. É o 3190, livrando a Fox, na sua escuta. O 3190, Sax via Alfa e Juliette, 205. Alfa Juliette, posição 5, 3190. Com 3560, reporte estabilizado. Uno 166, desça para 3.000 pés, ajuste 1095. 3.015, 66 é gol. Gol 1966 do som para 1809. Degrau tráfego à frente está 9 milhas. Reporte estabilizado. Meu sinal está para 2000 pés. 2000 está com o tráfego no TPS reduzido. 1966. D560 estabilizou? Estabilizado, João Capito. Corre 1985. 295. Autorizado no nível 3, 60, retorno 10. Colocar 90 para uma direita, Israel, Leda, Brite. 1-1-9-3-5, transpondo 5-5-5-3. Granal 0, vento 150 graus, 129, 35-60. É 1-1-9-3-5, controle. Para o 090. Salvador 1869, gente da Mike, Brasília. 1869, autorizado Brasília, 360, piso 17. Decolada 190 por uma direita, arbora elétrica. 1-1-9-3-5, transpondo 5-5-4. 360 Brasília autorizado, apresentou 17, decola 10, curva direita, arbora, elefa, 1935, 5554, transponder do 1869. 1869, está correto, não puxa o peca no mesmo. Epa. Só um minuto, o AKP, Vitor Yankee, Vitor. Azul Marinho, tá o táxi? Afirmo, pro táxi, 6919. 112, 5 horas, Ribeirão Preto. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera no 0 Torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-5, azul 6-9-9. 2-9-5, boa, boa parte. Papapá, Vitor Henrique Vida, vai a parte 5. Sim, autorizado Brasília, 400, Éter Zulu 1-7. Recola da 1-7, à direita, arbor, elefa. Controle 1-1-9-3-5, traço poder 5-5-2-4. Está confirmando, é o Perzulu 17, aeroviário, qual é o PAB? PAB? Sim, então você vai reportar para a torre assim que iniciar o táxi. Pode chamar agora em 295, para o táxi. Torre... Torre Gol 966, está na final do resto. Curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1-1-9-3-5, transponder 5551. 1-1-6-6, beleza. Vou. 2-3-4. 5? Gente, pra B? Sim, pra B então com a torre na área do táxi. 18-9-5 agora, pelo menos táxi. 3560 no solo do 7, livre pista pela direita, chame solo 1219. 1219, 1966, livre pouso, pista 10, vento 1500 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, gol 1166. Pós-passagem do mesmo, autorizado a olhar e manter o azul 6909. 166, no solo 20, ele me pista pela direita, chame controle de solo 121 desse lado. 1219, no 166. Solo Salvador, Tripis, 5495 com a mais. 5495, ele é autorizado. Confirma nível? 140. Autorizado, Ilhéus, 140, curva 677, decola da 10, curva direita na Coral. O controle sinal 35, aciona 0263. Sondeza para 4000 pés, ajuste em Salvador, 10015. 0, vento 170 graus, 069. Confirma o transponder 263. Copião, 14063. Está correto, chama o pushback acionamento. Chama. Fala Gol 1166, ele ficou boa. 1166, Alfa Juliet 09. Confirme. Alfa Juliet portão 09. Alfa Juliet pro 09. Edição Lima, desce até o 050. Azul 6919, decolado às 22, chame controle 199-35. 0935, obrigado. Controle Azul 41, ou melhor, 6919, está cruzando agora 2000, a Dael. Azul 6919, contato radar número 340, saída da Dael. 340, senhora, se a curva direita, autoriza manter 2000 pés, senhora, por 5 milhas aqui na, após a curva. Confirma o motivo? Está linda a sinalidade. Responder 5507. Confirmando qual pátio? Gente, confirmando a decolada da pista 17, qual o problema? Gente, está autorizada a decolada 10, mantém a mesma saída, curva direita da El Leda Bridge. Qual o problema? 09. Chame de táxi agora com a torre, 11895. Gente, mas eu já posso chamar de 895. Triplo 415, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. Táxi, chamará. Seu sistema de porta 250 por 2 minutos, 2 ou 3 minutos no máximo, depois prosseguir na subida. Tá autorizado, reporte subindo para 340 e voar letra. no 645, a sua medicação, chegada ao bom, desde até o 060. Do Serra Lima, desça para 2.000 pés, o ajuste 1015. Do Serra Lima. Com o no 645, desça até o 050. Marcial autorizado no 190, Golf 677, recorda 10, curva esquerda, Fuca, transmissão Aracaju, ou no 1935, controle, transponder 5575. Reporte estabilizado. Gente, chama lá estabilizado. Lima. Eu, Oscar Bravo, prossiga. Tchau, puxa o meu questionamento. Eu Recife no 350 com a Mike, por gentileza. Azul 4206, Recife autorizado, 350, 358, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 11935, transponder 5564. 350 aprovado até Recife, já é up Recife 58, decola da 10, perfil da Puca, Aracaju com curva esquerda. 935, controle 5564, transponder do 4206. Tá correto, 4206, chama o pushback questionamento. Tá. Condor G77, ground. Ah, condor G77, na Rita, está descendo. 869 para pushback no 6. Condor 869 autorizado, chama táxi. 0, guardará. Condor G77, right, copy. Sorry. Condor G77, clear Echo Delta, Delta Fox, flight level 330. First airway up risk 50. Take off on 910, left turn. Momo, Deparo, Mike, Oscar, Mike, Oscar. And Golf, Echo, Bravo, India, Tango, Transition. Departure control 119, level 35, clock 5543. Mike, Oscar, Mike, Oscar. And then Golf, Echo, Bravo, India, Tango, Departure. Yeah, and also that, the departure frequency, please. 119-35. Condor 077, for Sonoma Coast, clear destination Frankfurt. Initially flight level 330, 1000 feet, then heading left turn to Momo and gave it transition 119-35, calling 5543. Just confirm the airway, upper risk 50. Tá autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera, 0895, ajuste no 095. Parte 1 no Índia, chama de 895, sente o ajuste no 095, tripo 5495. Condor 077, did you copy the first airway, upper risk 50? Upper risk 50 after departure left turn, upper risk 50. Ok, sir, call me right, pode estar bem, push. Condor 077. Call you for the... A gente vai chegar na chegada a mar e é posto ideal para descida. Eu não recebo. Bravo, agora recebo o transponder próximo ao farol da Barra, então eu recebo a altimetria. Oscar Bravo, mantendo 510, reporte final para todos. O Quilo Serra Lima está interceptando o localizador. Quilo Serra Lima, complete a aproximação final e torre, ano 8, decimal 95. 895, boa tarde. Boa tarde, bom pouco. Tenem 143, prossiga descida para 2000 pés, o ajuste 1-0-5, está autorizado em LSXA, reporte localizador. 2000 pés autorizado em LSXA, 2-1-3. Com 645, descida para 4000 pés, ajuste 1-0-5. Quilo Serra Lima, reporte para cancelamento de espaço. Lima. Pistão 415, a linha e decola pistão 1-0, ventou no 5-0, grau 0-6. Tá autorizado, uma brisa presente, 9-9, obrigado. Quilo Serra Lima, passando o externo, solicita a modificação da presente. Sente Quilo Serra Lima, cancelado aos 3-2, suporte nacional da pista 1-7. Sente Lima. Autorizado, chama táxi. Dois Salvador, bom aí do Meianá, muito boa tarde, pronto. O 1869, ali mantém pista 1-0. Ali mantém na tela com 1869. O Quilo Serra Lima girando final da 1-7, baixar travado. Livre pouso, pista 1-7, vento 1-6-0 graus, 0-6. O Quilo Serra Lima. Livre pouso para o Quilo Serra Lima. Trip 5415, decolado aos 33, cheiro controle 199-35. 1935, boa. 685, alternativa 3325. Sente, graças. Controle de Salvador, boa Páscoa, o Trip 5415. Trip 5415, contato radar subindo para 140, sai da Coral. 140 Coral, 545. Só pagou o fixo até o 050. Só frequência livre. Não, 6143, complete a aproximação final e torre 18 decimal 95. Obrigado. Chené 6143, última aproximação, reporte marcador de trava, trem de fogo baixado travado. Serra Lima, no sol, as 35, livre pista pela direita, frequência livre. 5-4 no 5, direto Coral. Coral, grato.